Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa sexta aula do nosso curso online de cristianismo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a estrutura original do homem. E por que eu falo de estrutura original? Porque há uma diferença entre o homem atual, esse homem que nós conhecemos, esse homem que nós experimentamos, que nós vivenciamos, e o homem conforme criado originalmente por Deus. Nós podemos dizer que há uma diferença entre Adão antes da queda e Adão depois da queda. O homem atual não é como Deus planejou. Houve um rebaixamento daquele homem feito por Deus, planejado por Deus, criado por Deus, conforme a ideia de Deus. Houve um rebaixamento desse homem para o homem que é agora. O homem que vive agora, o homem de hoje, ele não está em sua potencialidade máxima. Ele não vive aquilo que Deus planejou para ele. Deus criou um homem superior, mais capacitado do que o homem de agora. O homem de agora teve suas capacidades diminuídas, teve suas potencialidades rebaixadas. O homem atual é menor do que o homem original criado por Deus. Algumas pessoas podem perguntar, então você quer dizer que o homem não é o mesmo? Que havia um ser, uma espécie que foi criada originalmente, e agora o que nós temos hoje é outro ser. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que o homem de hoje, apesar de ser o mesmo do homem antes da queda, é um homem diminuído. É o mesmo homem, com as mesmas capacidades, com os mesmos atributos, porém é um homem diminuído, um homem rebaixado. O homem que, apesar de ter as mesmas qualidades, essas qualidades estão num nível inferior, esses atributos estão em graus inferiores, são atributos mais fracos, apesar de serem os mesmos. O homem continua o mesmo, porém, nós podemos dizer que hoje nós somos homens diminuídos, nós somos homens menores do que éramos, menores do que fomos criados. Deus criou um ser com capacidades mais elevadas, não capacidades diferentes, entendam o que eu quero dizer, não são capacidades diferentes, são capacidades mais elevadas, são as mesmas capacidades, porém, podendo ser usadas de uma maneira muito mais ampla, muito mais forte, podendo alcançar níveis de uso dessas capacidades muito maiores do que o que temos hoje. O que nós somos hoje? Somos homens diminuídos. Alguns teólogos chegam a dizer que nós não somos mais imagem e semelhança de Deus, que Deus teria criado o homem à imagem e semelhança, só que com a queda, com o pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Eu não concordo com essa ideia. Eu entendo que todos nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. Ou seja, continuamos a ter características, atributos que são semelhantes aos atributos e às características de Deus. A diferença é que a imagem em relação a Deus, a semelhança em relação a Deus, foram corrompidas. Nós temos uma imagem de Deus ainda, mas uma imagem corrompida. Nós temos semelhança com Deus, porém é uma semelhança que está arranhada. Ela continua existindo e ela não pode ser destruída. Veja, Deus criou assim. O pecado não pode ser tão forte a ponto de destruir aquilo que Deus criou. Mas o que o pecado fez? Arranhou essa imagem. Atrapalhou essa imagem. Então, apesar de ainda termos a imagem e semelhança de Deus, e sempre teremos, não conseguimos usufruir dessa imagem. Não conseguimos explorar essa imagem e semelhança de uma maneira plena. Continuamos vivendo essa imagem e semelhança, explorando, vivendo, experimentando a imagem e semelhança, não vamos perder isso nunca, mas não conseguimos fazer com que ela se apresente em sua potencialidade muito maior. O homem criado por Deus, Adão, tinha isso. Ele possuía a mesma imagem e semelhança que nós possuímos, só que ele podia fazer uso dela, ele conseguia fazer uso dela de maneira muito mais ampla, muito mais forte. Então eu não concordo com teólogos que dizem que nós não temos mais a imagem e semelhança. O pecado não conseguiu destruir a imagem e semelhança. A temos ainda, porém, de maneira diminuída, de maneira arranhada, de maneira atrapalhada. Essa imagem e semelhança, nós vamos encontrar em características que existem no próprio Deus. Se, como está escrito lá em Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, onde nós vamos encontrar? Como nós vamos identificar essa imagem e semelhança? São características que só podem estar em Deus. Se Deus afirma que fez o homem à sua imagem e semelhança, nós temos que olhar para o homem e procurar nele características que existem no próprio Deus. Porém, essa característica que existe no homem e que existe em Deus, no homem está de forma diminuída. Não estou falando ainda da queda, está já de forma diminuída em relação a Deus e em Adão. Deus cria Adão à sua imagem e semelhança, porém essa imagem e semelhança, que possui identidade com as características divinas, que são características que existem em Deus, existem no homem, mas ali já em grau inferior. Jamais o homem tem as mesmas potências, as mesmas forças, que há em Deus, as mesmas possibilidades, as mesmas capacidades. O que há no homem, há em Deus, só que em Deus há de maneira infinita. Por isso que a imagem é semelhança, não é igualdade. O homem tem coisas que Deus tem, capacidades que Deus tem, isso mesmo, porém em grau inferior. Então o homem, ele não se torna um Deus. Pelo menos não no sentido de ser um ser superior. O homem continua a ser homem e será sempre homem. O que o homem tem são características semelhantes a Deus. Características que, por serem semelhantes a Deus, refletem a glória de Deus. Demonstram a glória de Deus. Você olha para um homem e consegue enxergar ali reflexo de quem Deus é. Se você quer entender quem Deus é, você tem que olhar para o homem. Não porque esse homem é igual a Deus, mas porque esse homem tem reflexos de quem Deus é. Características que Deus tem no homem de forma diminuída. Com a queda, muito mais diminuída ainda. Mas ainda assim essa imagem permanece. Ainda assim é possível ver no homem características que são de Deus. Então você olha para o homem e consegue enxergar de alguma maneira quem é Deus. Veja que é por isso que eu começo o curso. Nós estamos na sexta aula. E veja que eu estou já iniciando falando do homem exatamente por causa disso. Não adianta eu começar aqui a falar de Deus, de um ser inefável, invisível, se nós não antes analisarmos quem nós somos e tentar entender Deus a partir daí. Porque se nós raciocinarmos em relação a Deus sem passar pelo homem, será um raciocínio artificial, falso. Vamos olhar para nós, que temos a imagem e semelhança, entender o que é essa imagem e semelhança e daí conseguir compreender quem é Deus. Claro, Deus tem o que nós temos de maneira infinitamente superior. Mas é o primeiro passo que nós damos para a sua compreensão. É por isso que eu começo falando sobre o homem antes de qualquer coisa. Então, de alguma maneira, nós somos imagens do ser divino, imagens de Deus. É por isso que Agostinho falava de encontrar Deus no homem. Isso pode ser muito mal interpretado. Às vezes as pessoas entendem que isso significa que o homem é um Deus, ou que há um Deus interior. Não é isso. Nem Agostinho estava querendo dizer isso. O que ele queria dizer é que o que nós temos de palpável é o homem. Então não adianta eu querer entender Deus olhando para o infinito que eu não compreendo. É muito mais inteligente, muito mais fácil olhar primeiro para aquilo que há em mim que é semelhante a Deus. E daí começar a entender quem é Deus. Claro que eu não vou entender plenamente Deus apenas olhando para o homem, mas eu começo a entender, eu começo a captar, a perceber quem é esse Deus. É por isso que Agostinho falava de procurar Deus no interior, dentro do homem. E essa imagem, esse reflexo do ser divino em nós, a queda não pode quebrar. É um absurdo nós dizermos que não somos mais a imagem de Deus. O que a queda fez foi diminuir essa semelhança. Nós somos menos parecidos com Deus, é verdade. Não porque nós perdemos as características, mas porque elas estão mais difíceis de serem percebidas. Mas elas continuam ali, elas existem, permanecem, apesar de estarem corrompidas, arranhadas. Isso porque nós estamos falando de semelhança e não de igualdade. E isso é muito importante nós entendermos que Deus tem os atributos, as características em grau máximo, em sumo grau. E o ser humano, ele tem essas características em grau infinito, diminuído. E o interessante é que mesmo entre os homens, é assim que eu entendo, essa semelhança não são idênticas. Há homens que são mais semelhantes a Deus, que possuem a imagem e semelhança mais aflorada e outros que têm a imagem e semelhança menos aflorada. Adão, antes da queda, tinha ela muito mais aflorada do que nós. Então nós temos Adão como aquele que tem a imagem e semelhança grandiosa de Deus, e temos o homem decaído com uma imagem e semelhança já diminuída, e entre esses homens decaídos, vários graus de imagem e semelhança. Há os santos, aqueles homens que conseguiram desenvolver essa imagem e semelhança de uma maneira muito maior, e há os ímpios, pecadores, contumazes, que ainda vivem uma imagem e semelhança, porém diminuída extremamente. Mas a imagem e semelhança continua lá. E se há graus, então nós podemos entender que hoje o homem é inferior ao homem originalmente criado por Deus. Porque o homem que foi criado por Deus tinha uma semelhança maior com Deus, era mais parecido com Deus, tinha as mesmas características de homem que o homem de agora tem, porém as suas características eram mais realçadas. Adão era mais parecido com Deus antes da queda do que eu. O homem atual se parece menos com Deus. E o homem, por exemplo, se nós temos, a Bíblia fala de homens espirituais e homens carnais. Homens espirituais, obviamente, são mais parecidos com Deus. Exatamente porque a imagem e semelhança que eles têm estão mais abertas. Estão mais fortes. Vou usar essa palavra para não causar confusão. A imagem e semelhança dos homens espirituais está mais forte neles do que nos homens carnais. Então o homem carnal é menos parecido com Deus ainda. E nós precisamos pensar no que é esse mais semelhante. Estamos falando tanto dela. Precisamos desenvolver isso na nossa cabeça. O que é imagem e semelhança? Bom, em Gênesis 1:26 que eu li aqui, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que ele não fala isso sobre nenhum outro animal, nenhuma outra criatura. Nada na criação, a Bíblia diz que foi feita a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que procurar nesse homem um diferencial em relação ao restante da criação. Se apenas o homem é a imagem e semelhança de Deus, então nós temos que perguntar o que há no homem diferente do que há em todo o restante da criação. O que torna esse homem diferente e superior a todo o resto da criação? E aí, nós só temos uma resposta, óbvia, que é a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Essa inteligência, que em algum grau existe até em animais, mas quando nós falamos na inteligência humana, nós estamos falando de algo maior. Então veja que o que diferencia o homem não é nem a capacidade de raciocínio, porque isso até animais têm. Mesmo que numa capacidade inferior. Mas o que diferencia mesmo o homem não é bem o raciocínio, mas é a sua capacidade de refletir, de pensar, de imaginar. E aí nós vamos incluir a consciência, a autoconsciência e aquela consciência que vai além do seu ambiente. Apenas o homem consegue isso. Nenhum outro ser, ainda, nenhum outro ser vivo, nenhum animal, ainda que seja, você pense em algum animal inteligente, nenhum tem essa capacidade de pensar além de seu ambiente, de ter autoconsciência, de se diferenciar dentro de outros, de pensar, de refletir, de imaginar. Isso só o homem tem. Por isso o homem tem emoções. Por isso que o homem faz planos, por isso que o homem constrói, por isso que o homem cria sociedades. Entende? Tudo isso, ciência. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de pensamento, razão. Então, o que caracteriza o homem é a razão. Veja que não é a inteligência, simplesmente. Mas a razão. E essa sua capacidade de reflexão e consciência. Então nós estamos falando de alguma maneira aí de algo chamado de capacidade espiritual. Nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais à frente. Mas o que o homem tem, que nenhuma outra criatura de Deus tem, é essa capacidade espiritual, que envolve reflexão, que envolve consciência, que envolve percepção, além daquilo que está no seu ambiente. O homem foi criado assim por Deus e mesmo com a queda ele continua assim. Porém, essa capacidade de razão que o homem tem hoje, essa inteligência humana que ele tem hoje, está seriamente comprometida. Não está perdida nem vai ser perdida. Mas ela está machucada, arranhada. Então o homem de hoje ele tem dificuldade de compreender as coisas. Pense como é difícil nós entendermos a realidade. Como, pela complexidade de elementos, nós temos dificuldades de entender as coisas, como elas são. Nós temos que nos esforçar muito para entender um pouco. O que é isso, senão essa dificuldade de compreensão existente, principalmente depois da queda? Hoje, nós estamos imersos numa confusão dos elementos da realidade que nos dificulta a compreensão das coisas. Além do mais, nós temos também uma dificuldade de acesso às coisas superiores. Então, o nosso espírito tem uma dificuldade maior de entender e de buscar as coisas superiores. Tudo isso é fruto da queda, que nós vamos falar na próxima aula. Mas é importante que você entenda que nós temos essa razão como nós tínhamos antes, porém ela está comprometida, está atrapalhada, está confusa, tem dificuldade. Estamos, na verdade, tateando a verdade, buscando entender a verdade, e temos que fazer um esforço descomunal para entender essa verdade. Mas, de qualquer maneira, nós temos essa capacidade de pensar e de refletir. Apesar de haver essa diferença, continuamos com a capacidade, ela existe. E é isso que nos diferencia do restante da criação. O que nos diferencia é essa capacidade, imagina, de se relacionar com Deus. Nenhum animal faz isso. Em Salmos diz lá que a criação louva a Deus, mas louva inconscientemente. Apenas o homem tem essa capacidade de consciência. Quando Paulo fala lá em Romanos do culto racional, ele está falando dessa capacidade consciente de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Toda a criação, de alguma maneira, engrandece a Deus, mas apenas o homem o engrandece conscientemente. Sabe que está fazendo isso. Faz isso porque quer. Busca Deus conscientemente, na sua inteligência, sabendo que está fazendo isso. Então nós podemos dizer que o homem tem uma relação pessoal com Deus. Nenhum animal tem, nenhuma criatura tem, apenas o homem tem essa relação pessoal com Deus. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque essa imagem e semelhança é exatamente essa capacidade racional, a razão que envolve tudo isso que eu falei. Consciência, inteligência, reflexão, pensamento, superação do ambiente e tudo isso. E aí nós vemos lá em Gênesis 1:26, repetindo 1:26, na continuação, fala que Deus diz que o homem deve dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Por que o homem tinha domínio? Realmente porque é o inteligente, é a criatura, a imagem e semelhança de Deus. As outras não tinham isso, nem tem isso. O homem é o único que tem isso, por isso ele domina. Porque a inteligência, que envolve espírito, nós nunca podemos tirar espírito de inteligência, essas duas coisas estão sempre ligadas. Isso torna o homem mais próximo de Deus. Isso torna o homem superior ao restante da criatura e por isso domina-as. Por isso ele tem domínio sobre elas. Mas ao mesmo tempo que ele tem domínio, ele passa a ter responsabilidade. É por isso que nós vamos ler em Gênesis 1:28 assim: Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Então ele se torna o líder dessa criação. Claro, ele é um ser inteligente, mas ao mesmo tempo ele se torna um mordomo. Porque em Gênesis 2:15 está escrito assim: o Senhor Deus o tomou e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem também tem a responsabilidade de cuidar da criação. Mas veja, o que significa cuidar da criação, ser mordomo da criação? O homem tem a responsabilidade de fazer com que a criação de Deus exalte a Deus, reflita a glória de Deus. Essa é a responsabilidade do homem, de usá-la como instrumento de comunhão com Deus. Essa é a sua responsabilidade. Por ser o ser inteligente, ele tem que usar a criação para que Deus seja glorificado. E quando o homem usa a criação para não glorificar a Deus, aí ele peca. E quando nós falamos de inteligência, nós estamos falando também de liberdade. Porque uma coisa pressupõe a outra. Não existe razão sem liberdade. Não existe liberdade sem razão. Porque pensar é poder escolher. Pensar é agir além das determinações. Quem tem pensamento tem a possibilidade de dizer sim e dizer não. Então, Adão foi criado livre. Adão foi criado com liberdade, com o que nós chamamos de livre-arbítrio. Por quê? Porque ele é um ser inteligente. Sendo a imagem e semelhança de Deus, ele tinha inteligência. Tendo inteligência, ele pensa, e quando pensa, escolhe. Todo pensador cristão, lá desde o comecinho da filosofia cristã, vai falar isso. Orígenes vai falar isso, por exemplo. Onde há razão, há liberdade. Você não pode separar razão e liberdade. Todo ser que pensa, escolhe. Independente se ele pode colocar em prática a sua escolha ou não, mas ele escolhe. Então, ele é livre. O homem foi criado livre, até porque, se Deus não criasse um homem livre, que relação pessoal existiria? Se o homem não tivesse a capacidade de escolha, ele seria uma máquina, um ser que reage segundo determinações prévias. E o homem não é assim. O homem escolhe porque pensa. E por isso ele é livre. Algumas pessoas não entendem por que Deus, por exemplo, colocou uma proibição no Jardim do Éden. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 2, 16, 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gente, se o homem é livre, essa liberdade precisa ser real. Para ela ser real, ela tem que poder ser exercida. Para a liberdade poder ser exercida, é necessário que haja a possibilidade contrária. Então Deus criou um homem com um relacionamento pessoal com ele. Porém, é necessário que, para que esse relacionamento seja real, realmente de uma escolha do homem, é necessário que haja pelo menos uma possibilidade de ferir esse relacionamento, de escolher pelo não relacionamento. Então veja, nós temos ali uma mínima possibilidade. E ela é necessária porque toda liberdade necessita de escolhas. Senão será apenas uma ideia, mas não poderá ser colocada em prática. Ali, então veja, tudo para o homem era lícito, tudo era possível, tudo lhe era permitido, havia apenas uma proibição. Então, veja que aí há uma mínima possibilidade contrária, mas ela existe. Porque é pela existência dessa mínima possibilidade contrária é que a liberdade se torna real. O homem era livre exatamente porque ele podia escolher entre o pecado, entre a desobediência e a obediência. Porém, a possibilidade de desobediência era mínima, mas existia. Isso mostra o quanto, por exemplo, nós podemos dizer como foi grave o pecado de Adão. Quando as pessoas perguntam assim, mas só porque ele comeu um fruto? Não importa. A questão aí não é o fruto em si, mas era a possibilidade mínima que ele tinha de pecar, e mesmo assim ele pecou. Isso torna o seu pecado muito mais grave. Comer um fruto era uma possibilidade mínima dentro de uma gama de possibilidades e de permissões de Deus. Mas ele foi exatamente naquela possibilidade mínima, então esse pecado se torna muito grave, e por isso toda a consequência que teve. Mas existia essa possibilidade exatamente porque o homem era livre e precisava exercer essa liberdade. Ainda mais que você pode considerar que esse homem foi criado originalmente sem pecado, puro de intenções, com tendência para o bem, com impulso natural para Deus. Essa era a estrutura do homem. Veja que é o contrário do que nós temos hoje. Então esse homem, esse Adão antes da queda, ele tem uma relação com a realidade muito mais direta. Ele tem uma comunicação direta com Deus. É possível que ele nem usasse palavras. Por que são palavras se não símbolos? E que são símbolos se não intermediários? Adão vivia num ambiente divino. O paraíso significa isso, o ambiente divino. E se ele vivia nesse ambiente divino, então sua relação, ele já estava dentro do ambiente de Deus, a sua relação com Deus era direta, era imediata, e talvez ele não precisasse nem desses intermediários que são os símbolos linguísticos. Por ele ser puro, ele tinha uma compreensão da realidade também imediata, ou seja, ele entendia as coisas de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, muito mais direta. Ele não precisava fazer muito esforço para entender as coisas, o esforço que nós fazemos hoje. Ele simplesmente entendia. Ou seja, ele tinha a percepção das essências. Ele se relacionava com as coisas não apenas por a sua... seu fenômeno mais exterior, como nós temos hoje, mas ele tinha a capacidade de compreender e de entender as coisas em sua essência. Isso porque ele era puro, ele não tinha pecado. A Bíblia fala que o homem andava nu. E o que significa andar nu se não ser puro? Mais do que ser alguém que anda sem roupa, era um homem que tinha não apenas o corpo, mas a alma também. Descoberta, corpo e alma descobertos. Isso significa que o homem tinha uma comunhão total com Deus, não havia intermediários, não havia sequer roupa. E não havia não só intermediários entre o corpo humano, mas também entre a alma humana e Deus, não havia intermediários. Então o homem tinha uma comunhão direta, uma comunhão imediata, uma comunhão total com Deus. Quando ele peca e ali fala que Deus vai falar com ele, ele cobre suas intimidades, não apenas o seu corpo ele está cobrindo, ali tem um significado maior, ele está escondendo algo, ele está encobrindo o seu ser. Por quê? Porque ali ele perdeu a relação imediata que ele tinha com Deus. Ele perdeu aquele contato direto, então começa a haver intermediários ali, a folhinha que ele coloca ali é um símbolo de algo que começa a ficar entre ele e Deus. Ele perde essa relação íntima, ele perde essa abertura com Deus. Porque antes ele tinha um contato com a realidade direta, ele compreendia a realidade diretamente, ele não precisava de símbolos, ele não precisava de intermediários, ele via a realidade como ela é. O mundo era compreendido por ele, toda a realidade era compreendida por ele sem esforço. Por isso ele enxergava tudo, ele via a essência das coisas. Em Gênesis 2:20 fala que ele dá nome, o homem deu nome aos animais. Por quê? Porque não apenas ele colocou símbolos linguísticos que se referissem a esses animais, mas é porque ele identificava a essência dos animais. Veja que em toda a Bíblia, o nome está muito ligado ao que é a pessoa, né? Nós vemos muitas vezes Deus mudando o nome de uma pessoa para realçar essa nova característica da pessoa. Então vê que Adão já está esse negócio do nome dizendo o que é o ser. Então quando fala que o homem dá nome aos animais, isso significa que ele está identificando-os em sua essência, porque era assim que Adão era. Era alguém que identificava imediatamente a essência das coisas. Diferente de nós que temos camadas simbólicas e de significado entre nós e as coisas. Adão não, ele via as coisas como elas eram, entendiam as coisas como elas eram. Aí nós perguntamos quem é esse homem então que Deus criou? Esse homem que em Gênesis 2:7 diz que foi criado com o pó da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Para nós entendermos, o homem original, em sua estrutura original, não é diferente do homem de hoje. Pelo menos em sua estrutura. É a mesma estrutura. O que acontece é que hoje essa estrutura está corrompida, mas a estrutura é a mesma. Quando fala que ele foi criado do pó da terra, significa que ele possui a mesma composição do mundo, da terra, do cosmos. E é isso mesmo que nós somos. Nós não somos diferentes em nosso corpo do que o mundo é. E quando fala que foi soprado nas narinas desse homem, é porque o corpo foi animado. Então o homem não é apenas corpo. Ele recebeu animação. Animação vem de ânima, de alma. E aí fala que fez-se homem, alma vivente. Então nós podemos dizer que o homem foi feito completinho assim, com matéria da terra, mas ele só se tornou homem, alma vivente, quando foi dado animação a esse corpo. Então, duas coisas. Nós não podemos dizer que o homem é o seu corpo. Isso parece claro, porque ele só se torna homem, alma vivente, depois que recebe a animação desse corpo. Porém, também não podemos dizer que esse homem é só alma, nem só espírito. A Bíblia não dá margem para isso. O homem é um ser uno. O homem é corpo, é espírito, é alma, mas ele é tudo. Tanto que lá na frente vai falar de um corpo glorificado na ressurreição e não de um espírito que fica vagando por aí. Então o homem é um ser completo. O homem, quando nós nos referimos e nos referimos para toda a eternidade, estamos falando de corpo, estamos falando de alma, estamos falando de espírito. Estamos falando de tudo isso, não estamos falando só de uma de suas partes. A ideia de separar o espírito como uma parte que sobrevive ao homem não é cristã, não é bíblica. É pagã e deve ser rechaçada por quem quer entender e viver a realidade cristã. Para terminar, eu só faço uma pergunta. Há alguma diferença entre a estrutura do homem e da mulher? Em Gênesis 2:21, a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, veja bem. Se Deus tirou da costela, isso significa que foi tirada ali de uma região central. Não é uma região menor, nem uma região maior, mas uma região central, que significa nada menos que a mulher tem a mesma estrutura do homem. Então, a mulher estruturalmente não é nada inferior ao homem. Tá? Talvez alguns mais tradicionais vão discordar, porque eles vão lembrar de um texto de Paulo que fala que a mulher é a glória do homem. Mas o glória ali não é uma glória de servidão. A palavra é doxa. Doxa pode ser opinião, pode ser quando há uma estimativa em relação a alguma coisa, mas também pode ser se referindo que aquele que a possui, a doxa, reflete a majestade de outro, alguma coisa parecida com isso. Então, a mulher foi criada depois. Então nós podemos dizer que a mulher é a imagem e semelhança do homem. Tudo bem. Isso não diminui a mulher. Entenda bem. Imagem e semelhança não são graus. Deus tem as características máximas. O homem tem a imagem e semelhança. O homem e Adão, imagem e semelhança maiores. Mais fortes. O homem com a queda, imagem e semelhanças menos fortes, ou mais fracas. Entre esses homens, vários graus de imagem e semelhança, desde aqueles que, dentro desse grau decaído, alguns mais fortes, outros mais fracos, outros bem mais fracos. A mulher, sendo a imagem e semelhança do homem, ela é o reflexo da imagem e semelhança que o homem tem de Deus, mas não são graus inferiores. Você pode ter mulheres com graus de imagem e semelhança maiores e mulheres menores. Ou seja, não muda nada. Mulher e homem têm a mesma estrutura. São todos imagens imagem e semelhança de Deus. A mulher também tem as mesmas capacidades que o homem tem. Porém, o que vai fazer a diferença entre todos é o quanto essa imagem e semelhança se aproxima de Deus em sua abertura, em sua capacidade, em suas formas de realização. O importante é que você entenda que o homem de hoje está rebaixado, diminuído, porém, permanece com a imagem e semelhança. E a vida de um cristão é a busca de fortalecer essa imagem e semelhança. É isso que a Bíblia fala, de nós sermos como Deus, ser santo como Ele é santo. É isso aí. É ser parecido com Deus cada vez mais. Ou seja, fortalecer a nossa imagem e semelhança dentro das nossas possibilidades decaídas. E assim nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam. Até a próxima aula.